Aí, é o seguinte. Bora. Eu quero chamar aqui no palco o Calibre 23. Quer chamar no palco o irmão que cola na nossa banca já há muito tempo. Respeitados, vocês conhecem, certo? E ele vai cantar um som com a gente aqui. Eu quero ouvir vocês dizer. Eu vou falar, vocês vão falar, é de Blue. Mais forte. Chega aí, Ed Blue. Então. Antes de entrar, eu quero ouvir vocês cantando assim pra mim, ó. Por isso todo principado agora cai. Toda potestade agora cai. Toda oferta demoníaca agora cai. Em nome de Jesus agora cai. Todo principado agora cai. Toda potestade agora cai. Toda oferta demoníaca agora cai. Em nome de Jesus agora cai. Em nome de Jesus agora cai. Em nome de Jesus agora cai. Cai! Cai! Vamos lá! Cai! Cai! Cai! Cai! Cai! Cai! Cai! Cai! Como é que é, Chocolate? Respeito para o DJ Chocolate. Quero ver ninguém parado! Outra fúria é cabulosa no poder do adorador. Canta seu tanque e hoje te causará o tremor. Outra fúria é cabulosa no poder do adorador. Canta seu tanque e hoje te causará o tremor. Outra fúria é cabulosa no poder do adorador. Canta seu tanque e hoje te causará o tremor. Outra fúria é cabulosa no poder do adorador. Canta seu tanque e hoje te causará o tremor. Demolidor, que demônio é a minha missão. Aqui guerreira de blue com a meia meia na mão. Estou cantando e você pregando o evangelho. Eu fui chamado por Deus pra esse ministério. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. Pelo que me ungiu pra demolir o inferno na rima. Sou enviado de Deus da fortaleza real, quebrando as portas do inferno, desfazendo o mal. Porra, demônio, entendi que com Deus, mas eu pego a você. Aí já era um abraço. Você vai ver, você vai ver no que eu faço. Fortalecido no poder de Deus, um abraço. Luta não é contra a carne, não. Demolidor é de blue. Não haverá demônio que se levante contra mim. Já sabe, folgado, se levantar é pra cair. Olhe pra mim, eu preparado, eu já tô. Não é à toa que eu fui liberto pelo Senhor. Porque Jesus me libertou, me deu um grande ministério. Também me deu poder pra demolir o preto velho. Conheça as suas obras, sua covardia. Odeio, sai agora, não te dou estria. O sangue de Jesus tem poder. Poder. O sangue que me lava, que expulsa você. Ouça a fúria cabulosa no poder da dor. Que hoje te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de hoje te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de hoje te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de hoje te causará o tremor. Satanás fica zangado quando vê o Blue. Covardia sai correndo quando vê o Blue. Depilindra fica bambo quando vê o Blue. Tranca a rua, fica irado quando vê o Blue. Anda com o dedo no gatilho de uma escopeta, maquinando as tretas, dando lição de moral pros seus chegados capeta. E veio pra roubar, matar e destruir. Mas se passar na minha mira, ele vai cair. Eu quero ouvir você pisar na cabeça de Satanás. Dá um pulo, estende a mão, bate palma e diga sai. Eu tô na sua cola, você tá na minha mira. Eu vou te derrubar, te demolir por magia. Jesus me libertou, quem é de blue. Também me deu poder pra demolir o Oguru. Expulso Maria Mulambo. Agora você sabe que eu não tô de brincadeira. Ordeno, sai agora, enche o caveira. Faça o que eu mando e fica na sua. Debaixo do meu pé, agora eu quero ver. Humilhado, arrasado, derrotado, Lucifer. Eu vou rimando na moral, mas tão doentia. É de blue capacitado na artilharia. Travado até os dentes, Jesus Cristo na frente. Eu quero ver a cabeça do diabo rodar. Eu sou assim mesmo e nada pode me parar. Em nome de Jesus, fica de joelhos. Vou pisar a sua cabeça como pisa em esterco. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de hoje te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de hoje te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. sete anjos te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa chuta de anjos te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa chuta de anjos te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa chuta de anjos te causará o tremor. Ouça a fúria, que essa santa de anjo te causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo te causará o tremor. Por isso todo principado agora cai. Toda potestade agora cai. Oferta demoníaca agora cai. Em nome de Jesus agora cai. Todo principado agora cai. Toda potestade agora cai. Toda oferta demoníaca agora cai. Agora cai! Em nome de Jesus, agora cai! Em nome de Jesus, agora cai!